nosso amor não é de brincadeira. É amor de fé, é amor de paz, é de primeira. Quero ter você a vida inteira. É amor de fé, é amor de paz, é de primeira. Diga, diga, diga, se eu não sou o grande amor da sua vida, que você nunca aceitou a despedida. Diga como eu fiz você feliz. Pode fazer reza, pode até pagar pro santo uma promessa. Sei que a vida vai mudar, não tenho pressa. Só não mudará o que ficou dentro da gente. Nosso amor não é de brincadeira. É amor de fé, é amor de paz, é de primeira. Você nunca aceitou a despedida. Diga como eu fiz você feliz. Pode fazer reza, pode até pagar pro santo uma promessa. Sei que a vida vai mudar, não tem pressa. Só não mudará o que ficou dentro da gente. Nosso amor não é de brincadeira. É amor de paz, é de primeira. Quero ter você a vida inteira. É amor de fé, é amor de paz, é de primeira. Esse jeito de amar vai fazer você sentir o meu desejo. Na verdade eu também sou loucamente apaixonado por você. Nosso amor.